E aí, jagunçada que vai às bancas toda semana. Estamos de volta com mais um Pilha de Gibis, o podcast semanal do artefinalhq.com.br. Vai lá para ouvir mais Pilha de Gibis, Sete Jagunços, Omniverso, tem matéria, review, um bocado de coisa. Tem também arroba artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. Bom, seguindo com o nosso compromisso mensal de homenagear o aniversariante de 2019, voltamos com mais um Pilha de Gibis para falar de algum gibizinho do Batman, que, como você já sabe, completou 80 anos agora em 2019. E o sorteado dessa vez é uma história há muito tempo esquecida, que nunca mais foi republicada no Brasil, mas que tem uma interferência gigantesca na transmídia do personagem. E para isso, eu, Vitor Azambuja, estou aqui de novo com o Marquito. Olá, Vitor Azambuja. Olá, ouvintes. E com o Maurício. Eu não entendi. Vitor Azambuja é o Batman do Dão? Quem der, né? Bom, a história sorteada aleatoriamente para esse Pilha de Gibis foi publicada em Batman Anual número 14, que saiu lá nos Estados Unidos no agora distante ano de dezembro de 1990. Meu Deus, 1990, eu tava na primeira série. Estamos dezembro. Velhos, Magneto. Não, é isso, é porque eu tava lembrando aqui que... Tudo bem, não saiu aqui em dezembro, né? Saiu aqui, depois daqui a pouco eu falo. Mas em dezembro, quase sempre minha mãe inventava de pintar a casa, alguma coisa assim. E como eu tenho alergia, eu tenho alergia asmática à tinta, à poeira, dezembro eu passava o mês inteiro tomando nebulização. Até eu ia para Pão de Açúcar de férias, né? Mas até chegar aí para Pão de Açúcar, eu ficava, sei lá, duas, três semanas de dezembro me acabando lá na nebulização. Mas enfim, essa história saiu aqui também no anual, no caso, o anual publicado pela Abril, o segundo anual do Batman. Esses anuais do Batman, até ao que me consta, eram bem regulares, né? Nem sempre saía todo ano, mas enfim. Saiu no Batman anual número 2, que foi publicado aqui em janeiro de 1992, ou seja, também nas férias. Ele tem, né, 164 páginas, e saiu, além dessa história desse anual americano, saiu mais três histórias da mensal do Batman lá fora. A história em questão, no caso, é O Olho de Quem Vê, que foi escrita pelo Andrew Helfer, com desenhos de um novíssimo Chris Spruce e arte final do Steve Mitchell. Bom, como você foi o cara que fez o sorteio, Maurício, explica aí pra nós do que se trata de O Olho de Quem Vê. Bom, essa é uma história de origem do Duas Caras, né? O famosíssimo Harvey Dent, queridíssima dos cinéfilos fãs do Nolan depois de Cavaleiro das Trevas. Mas, ouso dizer, submeter a apreciação dos novos colegas essa opinião, mas ouso dizer que essa é uma história, inclusive, muito melhor do que a do filme. Concentra apenas no Harvey e tem um desenvolvimento muito bacana, considerando que são 56 páginas só. Ela é bem, bem densa e conta bastante coisa. A gente tem aqui a origem do Harvey, casado já com a Dina, né? A Dina Dent, a esposa dele, e já é o procurador do município de Gotham City e tá vendo a sua briga com o crime perdida. Até que ele faz uma aliança aí com o Gordon e com o Batman para começar a prender de forma mais eficiente esses criminosos. E uma coisa bacana é que isso é bem explicado dentro da história. A gente tem um diálogo logo no comecinho em que o Gordon tá puto porque o Batman prende alguns vilões e não consegue deixá-los presos por conta de prova circunstancial, prova que não é admitida no tribunal. O Harvey faz o que pode, o que não pode dentro do tribunal e não consegue manter os caras presos, eles conseguem se livrar, né, pelas brechas legais. E aí o Gordon chega a dizer assim: ô, Batman, por que você não entra na polícia, né? Você é cheio de coisa, cheio de seus métodos, de seu treinamento, por que que você não entra pra polícia também? O Batman fala: não ia funcionar, não ia dar certo, eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tô à margem da lei. E aí eles fazem um arrumadinho pra conseguir prender com mais facilidade os caras e deixá-los presos, né? Assim, um passa a dica pro outro, eles vão combinando as coisas. O Batman diz, os caras vão estar em tal lugar, dê a batida lá e tudo mais, deixa tudo pronto pra polícia prender e achar as provas pro Dente acusar. E a coisa vai andando, vai conseguindo uma taxa de sucesso absurda, eles vão conseguindo limpar a cidade, mas o Dente tem um infiltrado dentro da promotoria, trabalha para um criminoso, que é o Maione, que é o fatídico vilão que vai deixá-lo desfigurado. E a gente tem aí toda uma história paralela da psicose infantil do Harvey, a questão dele com o pai espancava ele, jogava uma moeda toda vez que ele fazia alguma coisa errada e dizia, vamos deixar a moeda decidir. Se der caia, você tá fudido. E ele jogava e sempre tava caia, e o pai espancava ele, deixava ele de castigo, enfim, até que a gente descobre nessa história que é uma moeda com um defeitinho aí. Os dois lados dela eram caia. E isso, quando ele descobre, já velho, acaba disparando o surto dele. E junto com a desfiguração do tribunal, por conta do Maione, ele acaba entrando nessa espiral e enlouquecendo de vez. Isso tudo é contado em 56 páginas apenas, com um ritmo muito bacana. E ainda temos aí um subplot do Gordon, que chega quase às raias da loucura também, de descumprir o seu juramento com a polícia, fazer justiça com as próprias mãos, indignado com o sistema. O Batman questionando também e se mostrando aí ainda inexperiente nessa questão. É uma coisa bacana. Você vê assim, realmente, né? O Batman não pode testemunhar. Os heróis não testemunham. Talvez só o Super-Homem já apareceu assim mais em bancada de tribunal para poder testemunhar. E é o Super-Homem, né? O Batman, a rigor, ninguém devia nem saber se ele existe mesmo. É uma coisa difícil e bem tratada nessa história aqui. E os senhores, o que acharam, Marquito? Então, a gente até estava falando um pouco sobre essa história antes da gente começar a gravar, da semelhança que tem em relação ao o Harvey do Nolan, né? Do Cavaleiro das Trevas. Mas antes da gente entrar nessas semelhanças, falar de como que eles acabam se conhecendo, né? Que o Batman tá ali atrás de um psicopata que tava já um serial killer, né? Tava assassinando várias pessoas. Ele acaba pegando o cara, e o cara não tá nem aí por ter sido pego pelo Batman. É um médico bem renomado na cidade, um médico das celebridades. E ele, quando o Batman chega, ele fala: não, fui eu mesmo. Você devia ter ouvido a última velhinha, tal, os gritos. E ele falando de boa, né? Aí, quando chega a polícia, ele muda, né? Falando assim, não, eu não fiz nada, eu vou processar a polícia por ter me prendendo sem provas, não sei o quê. E no final é basicamente isso que acontece, né? Ele vai a julgamento e, como o Maurício falou, como o Batman não pode testemunhar, todas as provas que tem contra ele são circunstanciais. E aí o Harvey acaba perdendo esse tribunal, né? Ele não consegue condenar o cara, e aí o cara vai explicando para ele como que funciona a psique, que ele tinha ele sempre teve essa outra personalidade, e que meio que as duas personalidades conviviam. Quando um assumia, o outro deixava aquela que assumia se divertir ou conduzir, e vice-versa. E no caso do Harvey, foi bem isso que o Maurício falou. Ele era muito perturbado durante a infância e adolescência, e aí, até no decorrer da história, o Batman acaba investigando mais o Harvey, e ele descobre que ele sempre foi assim. Ele teve problema na escola, foi expulso, ele tinha surtos de violência, que só foi melhorar quando ele começou a estudar direito. É meio que como essa segunda personalidade do Harvey tivesse sido suprimida pelo advogado, pelo promotor, né? Mas aí entra a ficção mesmo, né? Ninguém fica melhor estudando direito, não, bicho. Só pior. Não, e sabe que, na verdade, pra mim, esse é o único ponto baixo da história, porque dá a entender que ele começou a estudar direito ainda na escola, né? Bicho, que porra! Aí que você vê como está falido sistema educacional americano, né? Como é que a escola, a pedagoga da escola não percebeu que um aluno é problemático porque tá interessado em estudar direito, sei lá, no segundo ano científico? Ninguém se interessa por essa porra, velho. Lá na frente, tudo bem, né? Você pensar fazer direito por algum motivo, mas na escola, Aí, cara, ninguém percebeu isso. Agora, assim, Por algum motivo que a gente não entende, né? Pois é. Agora, esse começo, isso que é uma coisa de uma história boa, né? Porque esse comecinho aí, essa introdução, né? Esse prólogo do médico lá, maluco, matando um cara de idoso, assim, começa jogado, né? Porque o Batman já está em fim de investigação, tanto que, a não ser que eu tenha passado, a gente não sabe como o Batman acha ele, porque na história... O Batman acha ele muito fácil, né? O cara tá andando na rua, o Batman já vai em cima dele, né? Meio que já quase que sabendo que é ele. Então já você subentende, pelo menos foi assim que eu entendi, subentende que já tem uma investigação longa do Batman, já que o cara matou mais de 15, 20 idosos. E aí, isso meio que jogado, né? Tem lá o julgamento do cara e tal, o cara é absolvido, né? Porque ele, como vocês falaram, né? Ele revela pro Batman, mas ele nega na frente da polícia. E aí encerra nisso, né? Mas esse plotzinho é que dá o gatilho em pulo, né? É daí que surge a indignação do Harvey, do Jim Gordon, né? Que é até o momento, nesse momento aqui é capitão, e do Batman com o sistema de justiça, né? É daí que eles começam a discutir o sistema de justiça americano, né? Que, ou seja, aquela ideia de enxugar gelo, né? O Batman tá prendendo a galera e a galera tá sempre sendo solta, né? O próprio Gordon fala isso pra ele, ó, eu tenho aqui um arquivo gigantesco de... Você prendeu X pessoas nesse mês e Y já foram soltas porque não tinha prova suficiente, por aí vai, né? Então eles começam a se ficar indignados com essa situação, né? Sobretudo o Harvey, né? Mas lá no final, essa ideia aí de ser um assassino específico de idosos é que vai ser o gatilho que vai revelar porque o Harvey... se tornam duas caras, né? Que a gente pode falar mais na frente. É legal você ver o começo da relação ali dos três, né? Porque o Gordon e o Batman, ele já tem uma relação, mas assim, bem no comecinho, né? Que foi como você falou, o Gordon aí ainda é capitão, não é nem um comissário ainda, então tem um iniciozinho de relação. E eles enxergam o Harvey como um aliado, né? Que é um promotor público honesto, coisa rara em Gotham e tal, e aí o Gordon resolve trazer o Batman e o Harvey para trabalhar juntos, e ele até fica com um pouquinho de ciúme disso, né, porque ele percebe que o Batman tá trabalhando muito mais com o Harvey do que com ele, e ele sente uma pontinha de ciúme por ele não ser mais procurado pelo Batman, já que é o Harvey que ajuda ele, né, que dá as pistas para o Batman seguir e tal. E tem um diálogozinho dos dois, do Batman com o Gordon no início, que é justamente quando ele mostra esse arquivo dos criminosos que são soltos, que o Gordon, ele tá frustrado com aquela situação tal, e estaria sugerindo que o Batman fosse lá e matasse, desse um fim naqueles criminosos, porque você não está preso por amarras da lei, né? Você age à margem da lei, então você pode fazer isso. Aí o Batman até fala, não, você está me sugerindo isso, e aí o Gordon, não... talvez, tal, fica daquele jeito, mas não exige, fica só naquela coisa da frustração do momento. E aí o Harvey, quando já tem um pouco mais de bagagem com o Batman, começa a sugerir isso. E não é só sugerir, ele meio que pressiona o Batman pra fazer isso, né? Ele exige do Batman, ele não tá sugerindo, ele exige. E ele fala sério, diferente do que dá pra perceber que no caso do Gordon era só uma frustração de momento, né? É utilizado para o Batman reafirmar o seu juramento, né? Ou seja, nunca vou matar alguém, né? Ele usa isso daí. O Batman meio que fica... que forma um triângulo, né? O Gordon fica lá e cá, né? Porra, será que devo fazer? Será que não devo fazer? Fica meio indeciso. O Batman é incisivo, não. Eu fiz o juramento de não matar, não vou matar ninguém. E o Harvey já é o cara que tá se inclinando pro outro lado, né? Tanto é... que a gente não falou ainda, o médico, né, o assassino, o Dr. Rudolf Klemper, ele é solto, né, o Harvey liga pra ele e depois explode a cara do cara, né? Ou seja, o Harvey mata o cara com raiva pela absolvição. É quando a gente percebe, assim, a gente só tem insinuações da personalidade do Harvey, e aí é quando a gente percebe que ele realmente tá fora de controle. E aqui ele ainda não teve o rosto de segurado, né? Ele já tá com aquela moeda, né? Que ele fala no começo da história que ele ganhou do pai, né? Que ele voltou a ter um contato com o pai, e até a mulher dele tava meio que receosa com isso. Ele ganha a moeda do pai e é a moeda que decide, né? Então ele já tem aquela dupla personalidade, mas que ainda não é exposto pelo rosto de segurado. É, essa é uma coisa muito bacana, que o que dispara mesmo esse gatilho, assim, ele tá lá, tá adormecido esse monstro nele, mas a conversa com o sujeito lá, o médico, acaba disparando nele isso, porque o médico fala assim, ah, meu segredo, tô vendo que você também tem o que eu tenho, né, você tem essa voz dentro de você e tudo mais, o segredo é você fazer profissional, ele é uma pessoa, você é outra. Como o Harvey até então tinha uma coisa de segurar isso, né, assim, se sentir responsável, tentar manter sob controle, nesse momento ele entende que ele não precisa ser responsável por esses impulsos assassinos. E por conta disso ele abre a porteira e começa a fazer essa justiça aí com as próprias mãos, né, extravasar essa loucura dele no médico, e daí ele vai espelhando, né, ele pressionar o Batman começa a estranhar isso, o próprio Gordon também. Deixa eu fazer aqui uma correção, aproveitar o ensejo antes de partir para o próximo comentário. Eu falei Gina Dent, é Gilda Dent, ela que é uma personagem importante até no Batman Longo Dia das Bruxas, que tem uma coisa muito, uma ligação com essa história também, que também apresenta de outra vótica, né, de outra forma, o primeiro encontro dos três, o início da parceria deles. Na verdade, o longo Dia das Bruxas, se você parar para pensar, é uma maximização dessa história aqui com uma série de outros elementos, né? Aquele turnê que o Loeb gosta de fazer pelas galerias de vilões e mostrar as relações de todo mundo e conectar tudo ali. Não vamos estragar a leitura aqui do Longo Dia das Bruxas contando quem é o assassino, mas dá para você ter essa história aqui por uma outra ótica, apesar dessa outra história não ter esse elemento aqui já inerente do Harvey, né? Dessa loucura dele. E aí você falou no início do Maroni ter lá um infiltrado na promotoria, né? Então você já começa meio que desconfiar ali o que pode estar acontecendo em relação ao assistente lá de promotoria, né, que é o infiltrado. Não, a gente não pode nem falar aqui que é spoiler, né, que a gente já falou, essa história já tem, quanto, 25 anos, né, quase 30 anos de história, então não pode mais falar que é um spoiler, mas o assistente de promotoria que tá na folha de pagamento lá do Maroni e é ele que dá o ácido, né, para poder o cara jogar na cabeça, no rosto do Harvey, para ele tentar se vingar e tal, e de quebra ele virar o novo promotor, né, que até o prefeito também tá falando assim que precisa, tá chegando a época de eleição, e lembrando que lá nos Estados Unidos esse cargo, ele é um cargo eletivo, né, vai para, é o povo que vota em quem é o promotor público da região, do distrito, enfim, e o prefeito tá querendo apoiar o novo assistente, porque disse que precisa de alguém com rosto bonito, alguém bonito para ser o novo promotor, para estar junto com ele lá na chapa, e o assistente tá encantado com isso, porque além dele ser promovido, né, ele poderia ajudar cada vez mais a máfia, né, os Moroni ali, todos os mafiosos que ele ajuda. Esse assistente, né, o Adrian Fields, desde o começo está bem plantado, né, esse jogo duplo que ele faz, né? É ele que acintosamente, né, solta um prisioneiro que vai tentar assassinar o Harvey, o Harvey enche o cara de porrada, que eu acho que até tinha matado, que bateu tanto no cara com porrete que o cara ficou, acho que, desfigurado, né? Se é que sobreviveu. Ele faz menor, né, ele coloca uma fiança menor, né, o Harvey tinha pedido para ele colocar 500 mil e ele fala que se confundiu e botou 50 mil, né, e aí 50 mil o cara conseguia pagar ou teve lá a garantia necessária para ser solto, né. Essa aí é demais, né, da história, bicho, porque em qualquer escritório de advocacia no mundo, se o cara comete um erro desse, ele é demitido, esse aqui vai ser promovido a comissário no final da história, porra, comissário não, promotor público. Essa que é a jogada do Andrew Helfer, né? Como ele amarra muito bem a história. A história é muito amarradinha, né? Ela é uma história muito boa. Assim, é uma história muito boa do Batman. É uma história muito boa do Gordon. É uma ótima história de origem, né? Um ano um do Duas Caras. Assim, ele não tem aquele elemento que a gente vive reclamando que hoje falta no Batman, né? Um Batman detetive. Mas, assim, é muito bem amarrado. Ele mostra muito bem como funciona a Gotham, né? Toda a corrupção de Gotham. Só que, no caso, uma corrupção que acontece no alto escalão da política e do judiciário de Gotham, né? Não é uma história centrada no submundo, né? O Batman tem lá a sua participação, mas não aparece muito, sobretudo em ação, é mais no começo, né? Aparece mais o Bruce Wayne ali disfarçado, acompanhando o julgamento, tanto do médico, né? Do Dr. Klemper, como posteriormente o julgamento do Moroni, né? Então, assim, ele mostra bem esse comando esse comando da alta hierarquia de Gotham, da política, né? Como funciona toda a corrupção aqui na cidade, né? Tanto que depois o Batman pede pro Gordon, né, fazer um levantamento aí do Harvey, né? Que ele fica mais desconfiado dele. Ó, ele tá limpo, é um dos poucos caras limpos de Gotham, mas ele tem um passado aí meio que ele quer esconder, né? E aí é quando aparece o começo lá da história de por que colocar um assassino que mata idosos, né? Porque o Harvey, ele tem um pai viciado em jogo, né? Alcoólatra, que bate nele todo santo dia, fazia um joguinho com ele, né? Ele tem uma moeda, jogava moedas, ó, cara, eu vou lhe bater, coroa, eu vou lhe bater. Só que aquelas moedas viciadas, né? Os dois lados da moeda são cara. Então ele sempre, a gente vai falar, né? Eu sempre perdia e ele sempre ganhava, né? E aí o autor coloca isso em três ou quatro momentos, né? Só a cena da dividindo em quadros verticais do pai do Harvey jogando a moeda. Até então, ele não sabe quem tá jogando a moeda, se é o próprio Duas Caras, se é o pai dele, né? Isso fica claro mais no final. Jogando a moeda, fica aquele diálogo, né? Assim, meninos bons não fazem coisas ruins, e o Harvey replica, né? Mas meninos maus não fazem coisas boas, né? Então fica esse negócio, sou bom, sou ruim, né? Então a todo momento ele tá jogando com essa dualidade na cabeça do Harvey, né? E lá no começo, o Dr. Klemper falando, ó, todo mundo tem esse outro lado aí que tá preso, o que eu faço é deixar esse lado florescer, só que eu controlo isso muito bem, né? O meu lado, esse meu lado malvado, esse meu lado assassino que matou esse meu idoso, eu controlo bem, eu uso para fazer esses crimes, mas sem segurá-lo muito bem na hora de, por exemplo, do julgamento. Então esse é o lance, tem você saber controlar muito bem essas duas personalidades, mas tem que deixar a outra florescer também. E é isso que o Harvey começa a enlouquecer, né? Então a ideia de matar idoso é porque o Harvey estava afastado do pai, e aí quando começa a aparecer um assassino serial que só mata idoso em Gotham, ele fica meio assim, pô, eu acho que eu vou lá ver meu pai, como é que tá, tem muito tempo que eu não o vejo, e ele tenta se reconectar com o pai dele, né? E aí o pai dele dá de presente justamente a moeda, e aí que a Gilda fala, né, pô, é o primeiro presente que ele dá na vida, né, o cara só lhe bateu e tal, ela não gosta do pai dele, né, ela deixa isso muito claro, porque ele, todo esse passado violento dele com o filho e tal, e fala, não, quero me reconectar com meu pai, tá, perdoá-lo, sabe, tem essa onda desse assassinato aí, eu posso perder ele a qualquer momento, e esse reencontro com o pai dele, né, essa pessoa ruim, essa pessoa que machucou ele, é que é o gatilho para ele começar a soltar a loucura do Duas Caras, né, que é quando ele faz aquele acordo com o Batman, né, de, assim, ó, Batman, você prende os caras e eu vou lá e garanto o julgamento, ou seja, ele arma um negócio com o Batman, diz, ó, não só prenda, né, procure provas que sejam substanciais para garantir que esse cara fique na cadeia. Então, o Batman, até ele fala, né, ó, eu vou lhe indicar, você me liga, eu digo se essa prova vale, se essa prova não vale, você pode se não prender à toa, né? Então se monta essa parceria, e aí quando o Batman percebe que o Harvey meio que tá começando a sair do controle, né, tá começando a querer, fica obcecado, né, pelo trabalho, quer todo momento trabalhar sempre mais, e isso, o Batman só fica preocupado, é aí que ele fala pro Gordon, ó, verifica é passar desse cara que ele tá ficando despirocado. Pois é, e é quando a gente descobre todo esse background, né? Que ele era desequilibrado, que ele tinha problemas de surtos, de explosões de ódio, né? De violência tal, e foi quando ele, teoricamente, ficou melhor quando ele se interessou pelo direito e quando começou a estudar, né? É essa parte que ele tá descontrolando mesmo, né? Ele pede pro Batman plantar uma prova e tudo mais. Isso é bem, assim, tá passando do limite mesmo, né? A gente tá vivendo aí uma situação similar na vida real, de uma espécie de conluio para ultrapassar os limites da legalidade, beleza, tá falando de Gotham, uma cidade fictícia, que tudo foi pro brejo e que não tem ninguém corrupto, não tem nenhuma ligação com a realidade, né, ficção, mas a gente tem aqui personagens que estão tentando manter a legalidade da coisa. Não estão num conluio, digamos assim, ilegal. É alegal até, o Batman é uma figura sui generis aí na relação. Mas, de repente, a coisa começa a desequilibrar. São três homens que estão tentando fazer a sua parte, mas não violando os seus juramentos. Cada um, né, sua profissão, seu juramento. E a partir do momento que o Harvey já pensa nisso, pensa em matar, o próprio Gordon tem aquela discussão com o Batman e tudo mais, mas assim, é mais hipotético, como o Dan falou, né? O Dente, desde o começo, já tá querendo pular do trem ali e sair atirando todo mundo, cansar extremos. Eu peguei isso que você falou agora, né? A atualidade dessa história, assim, é espantosa, né? Como se a Pauline soubesse aproveitar, né, todo esse... Não falando especificamente de Lava Jato, que for, mas tem uns 3, 4 anos, diria até desde o impeachment da Dilma, tem todo um debate sobre Supremo, todas as pessoas agora estão mais ligadas em judiciário, sobretudo no Supremo Federal, mas já é alguma coisa, né? Então, eu quarta-feira, né, que é o dia que tem acesso à plenária do Supremo, já é um dia tenso, então não fica esperando o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Então tem toda uma atualidade aí dessa história, não que... sabe, queira trazer esse debate para cá ou não, mas é uma história do Batman muito centrada nessa parte também aí de relações de poder, de justiça, né, da ideia de justiça, isso que é o que permeia todo momento ali, né, como o Gordon, né, ele fica se questionando, por que seguir as regras, né, o Gordon fala, eu sou policial, sou servidor do Estado, eu tenho que seguir as regras, né, isso é até um debate muito, outro debate atual, né, a linha que divide, né, a polícia e os bandidos, né, por aí vai. Mas ele fala pro Batman, pô, você já está fora da lei, né, já está errado você falar comigo, né, ele devia estar aqui no meu gabinete, na minha sala, num prédio público, na delegacia, você que é um criminoso, você age fora da lei, né? Então você tá aqui, eu não lhe prendo, mas você pode cruzar essa linha. O que é que lhe impede de cruzar essa linha? Porque você tá aqui chutando gelo, você tá prendendo caras que daqui a 15, 20 dias estão na rua de novo fazendo as mesmas coisas. Então por que você vai lá e mata esses caras, dá um fim nesses caras? Eu não posso fazer isso, mas você pode fazer isso. Então tem esse debate também, né? Não só de como funciona o sistema judiciário, no caso aqui dos Estados Unidos, né, um sistema da corrupção que existe ali, né, do assistido da promotoria, do prefeito querer se valer ali da popularidade do promotor, né, lá tem esse sistema do promotor escolhido por votação, se não me engano, uma votação pública normal, né, não é concurso, né, aqui é concurso, né? É isso, são candidatos, né? Ele tem um mandato, tem mandato, isso. É, então, tem toda essa especificidade, né, do judiciário americano, mas além desse debate em cima da corrupção do judiciário, tem esse debate sobre os limites da lei, né, de você seguir ou não a lei, se é o que é bandido, o que é policial, né, como cruzar essa linha. Né. Então, um gibi muito atual e, assim, de novo, é muito bem amarrado, é uma história muito boa, né, independente de qualquer coisa que já falamos aqui, é uma história do Batman muito boa, ainda que não tem aquele Batman detetive, não tenha muita cena de ação, ele seja muito, muito centrado em alguns diálogos, em algumas discussões, é uma história muito boa e tem toda essa atualidade que, assim, espantosa, que a Pauline tá sobrando em não republicar isso, né, já que nunca saiu aqui novamente. Se você parar para pensar, é uma história curta, podia ser encaixada em qualquer encadernado aí, temático ou não, né, já que a Pauline tem essa loucura, publicar uma porrada de coisa do Batman fora de ordem, você tem que ficar pongando de um pro outro encadernado para poder ler na ordem, ou então você fica nessa de... Ah, mas é o tema da história, é o tema da história, enfim. A gente tem aqui uma movimentação bacana de todo o background de personagens do Batman, né? Como o Dan falou, a situação política ali. Tem uma discussão muito bacana aí em cima do que é de legalidade e justiça, né? Você, como eles falam lá, é uma discussão jurídica sempre atual. Até que ponto você pode ir, né? Se você abre uma exceção aqui, à legalidade, ao processo legal, tudo mais, quanto tempo vai levar para você prender injustamente alguém? Quanto tempo isso pode se voltar contra você também? Então o Gordon tá nessa corda bamba, o Harvey pula sem redinha de proteção lá embaixo, e o Batman tá à margem disso, mas tentando ajudar o sistema a funcionar. Ele acredita nessas pessoas. E é o tema que vai ser explorado também no longo Dia das Bruxas, né? Que a gente falou aqui mais cedo. Que é isso, o Batman acredita em Harvey Dent lá, o Batman acredita em Gotham City, o Bruce Wayne, né, como ele aparece lá. Mas chega um ponto em que ele se decepciona com isso, como é usado também no filme, no Cavaleiro das Trevas do Nolan. E é uma visão bacana, atualíssima, como eu falei, né? Isso não tem nada a ver com a realidade. Mas, acima de tudo, é uma história que é tão bem conduzida, como eu falei, acontece muita coisa, tem muito subplot. Você tá lendo ali, ele abre uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e de repente você não percebe, por exemplo, quando o escritor joga na sua cara que o cara confundiu 50 mil dólares com 500 mil dólares. Isso passa batido no primeiro momento, até que você vai se tocando, né? É todo mundo corrupto ali, não dá pra confiar em ninguém, e você descobre da melhor forma possível, né, que o cara é vendido, ele tá jantando com o maior mafioso da cidade, logo depois da libertação do cara. E assim, uma coisa que a gente falou pouco, né, na verdade o Dão só citou lá no início, a história é desenhada pelo Chris Sprouse, né, que depois ficou conhecido por Tom Strong, né, fez algumas outras coisas aqui, provavelmente bem no início da carreira, com um estilo até um pouquinho diferente do que ele fez depois, principalmente em Tom Strong. Ele ficou conhecido por Tom Strong e por Tom Strong. Mas, assim, mesmo sendo um estilo diferente, não é feio, é legal. E, assim, cabe falar também que esse anual que foi publicado aqui no Brasil, na Batman Anual número 2, que o Dão falou, ele foi publicado em formato americano, numa época que quase não saía nada em formato americano aqui no Brasil, né? Tanto é que nessa edição da Abril, no fundo, assim, na quarta capa, tem uma propaganda de uma minissérie, de uma edição especial do Wolverine, Sede de Sangue. Aí tem, assim, quadrinhos adultos, formato americano. Porque era sinônimo de gibi adulto, era, se fosse publicado em formato americano, era quadrinho adulto, né? A gente tem que reconhecer aqui a força da Abril, né? A persistência dela em tentar fazer emplacar uma história, um título do Batman em formato americano. Teve uma ou duas séries em formato americano de vida curta, mas sempre que eles podiam, eles emplacavam lá uma coisinha. Tinha o Encontro do Batman, que publicava aqui o Legends of the Dark Knight, saiu muita coisa legal ali, o Xamã saiu ali, Veneno, se não me engano, saiu também nessa mini. É um mensal, salvo engano, em formato americano, 24, 30 páginas, mais ou menos, publicando aquelas minisséries que saíam lá, saiu assim, parte 1 de tanto, parte 2 de 5, enfim. Saiu muita coisa boa nesse formato, a Abril forçou o quanto pôde, saiu muita coisa boa. Eu descobri essa revista aqui, abrindo uma caixa, eu tenho os anuais 2 ao 5, que foi o último que saiu. O 1 eu era muito novinho, não tive idade para acompanhar ainda, vou tentar achar depois aí, só para fechar essa coleçãozinha mesmo, que tem muitas edições bacanas. Se a gente for falar aqui do anual 3, tem história legal também, tem o casamento do Gordon. Tem o primeiro conto do Batman com o Coringa, o 4 também tem algumas histórias bem bacanas, o 5 tem uma história do Millar, do Mark Millar, que ele inclusive tá mal acreditado na história, acho que ele tá acreditado como Mark Miller, e ninguém jamais imaginaria que esse cara seria o cara, né, como tá aí vendendo quadrinho pra Netflix e pra cinema direto. E ainda tem também uma curiosidade, né, uma das histórias desse volume 5 do Batman Anual, da Abril. É uma história que foi adaptada, inclusive, para a série de TV do Batman, a animação, né? Batman The Animated Series, que passou aqui também nos SBT nos anos 90, reprisada até o comecinho dos anos 2000, que é uma história que o Bullock se convence que o Batman está tentando matar ele. Então, tem muito material bom nessas coisas, bicho. Quem conseguir achar em sebo aí, na internet e tudo mais, não passe por cima, não. É formato americano daquela época, um papel legal. Apesar da Panini dizer que mensal só vai render muito tempo agora na sua prateleira porque tem capa cartão, mas essas revistas aqui tinham capa cartão também, tinham papelzinho jornal, e tão boas até hoje aqui. A minha tá em ótimo estado, inclusive, a de vocês com certeza também. Mas não passe batido não, ainda mais se for formato americano dessa época, aí tenho certeza. 90% de chance de ser coisa boa. Eu não tenho essa edição, nunca tive, na verdade, porque eu confesso que esses anuais sempre me passaram assim, muito batido. E como você falou, né? Sempre isso é coisa boa, né? O Super-Homem então nem se fala, né? A história do Alan Moore mesmo, o Superman saiu em anuais, né? Então, sempre, cara, eu sempre ignorei isso assim, lindamente. Agora, por outro lado, puxando aqui para minha memória, eu não lembro de ir em banca encontrar isso. Talvez tenha me passado, coisa do tipo, mas eu nunca tive, assim, nunca comprei anuais em bancas. Eu sempre comprei em sebo por alguma indicação, né? Ó, anual tal, deixa na massa, compre lá. Esse específico, esse anual 2 de abril, eu nunca, de novo, né? Eu nunca achei em sebo, mas nunca procurei. Mas essa história eu nunca tive ela física. E assim, é interessante a gente ver como demorou, né, para abrir e emplacar uma mensal do Batman, né? É, o Batman teve várias séries pela Abril que nunca durou muito, durava, sei lá, 10, 15 edições, 20 no máximo, até quando, na época lá da Queda do Morcego, teve lá a Liga da Justiça e Batman, e depois a revista do Batman mesmo, e aí emplacou e não deixou de ter, né? Se a gente, o pessoal que começou a ler há pouco tempo, começou a ler com a Panini, é meio que inimaginável, né? Um personagem como o Batman não ter revista própria aqui no Brasil. E nem sempre foi assim, né? Nem sempre ele teve uma revista própria, né? Ele ficou muito tempo sem ter uma revista própria e quando voltou a ter, era dividia com a Liga da Justiça e isso. E é uma época que tem material muito bom, né? Do Batman e tem muita coisa até que não foi publicada aqui no Brasil. E aproveitando aí, me chamou a atenção aqui o tô com a minha na mão, que ela custou 5.500 cruzeiros na época, em 1992. A dinheiro de hoje, eu fiz o cálculo aqui rapidinho, na internet. Matando meus tempos de ficar fazendo atualização de cálculo para executar os réus, né? A dinheiro de hoje, sem correção, ou só a conversão mesmo, essa revista sairia R$2. Mas vamos botar a inflação aí, aqui pelo IGPM, calculado pro rata dia, né, por dia mesmo, de dezembro de 92 a junho, que é o último cálculo. Essa revista saía dinheiro de hoje por R$ 13,56, 160 páginas, capa cartão. Eu tô com uma revista aqui da Panini. Vamos falar dele num pilha em breve, que tem 116 páginas, 50 páginas a menos, por R$19,90, é o Vampire Gambit. vamos recomendar em breve aí nas nossas redes sociais, não se preocupem. Mas a gente vê aí a diferença da coisa. Éramos felizes e não sabíamos, tá vendo? Mesmo com a inflação galopante, tá certo que agora pelo menos aqui ainda não é na época da tabelinha, né? Esse daqui pelo menos você tinha que deixar pra comprar depois, porque aí ele não mudava o preço, aí saía mais barato, né? Porque se você deixasse pra comprar umas duas semanas depois, os 5.500 cruzeiros já valia bem menos, né? Aquela época da tabelinha, né, bicho? Aquilo é difícil, você tinha que pedir adiantamento de mesada pra mãe, pro pai, pro tio. E ali você tinha que comprar assim que saía, e não era porque ia ficar sem, era porque senão você deixasse pra comprar uma semana depois, você ia ter que escolher entre comprar um gibi ou comprar um quilo de carne, né? Pois é, eu ia falar isso, eu era feliz e sabia que não era feliz era meu pai, né? Meu pai era muito feliz, né? Eu era muito feliz. Bom, amigo, não era gente que gastava, né? Bom, amigos, acho que é isso. Como o Marquinhos falou, tem muita história do Batman aí para se contar. Muitas nem foram publicadas aqui. E mês que vem a gente volta com mais uma historinha do morcego sorteada aleatoriamente. É isso. Até a próxima e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.